Agora 3 horas em ponto, eu sou o Daniel Monteiro e estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar para falarmos um pouco sobre uma pesquisa, podemos dizer, internacional da Universidade Federal de São Carlos, uma publicação. O aluno João Paulo Ribeiro, mestrando do programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar, sob orientação da professora Maria Silvia Sintra Martins, do Departamento de Letras da Universidade, traduziu o capítulo 61, parte 2, da obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, para a língua indígena Inhengatu. A tradução surgiu a partir de um convite feito à docente e demais integrantes do grupo de pesquisa Letra da UFSCar, pelo professor José Manuel Lucia Merrias, filólogo espanhol e professor de filologia romântica na Universidade Complutense de Madrid. O livro, intitulado Quixote Universal, será lançado na Biblioteca Nacional da Espanha em Madrid no mês de dezembro e terá cerca de 1000 páginas. E para falar um pouquinho mais dessa iniciativa, recebo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar o João Paulo Ribeiro, a professora Maria Silvia Sintra Martins. Muito boa tarde aos dois e obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. É um prazer estar com você e agradecemos o seu convite para vir conversar um pouquinho aqui. Em primeiro lugar, eu não sei nem se eu pronunciei direito o nome da obra Quixote Universal, até afinal de contas é... Seria Quixote Universal. Quixote Universal. Eu queria que vocês começassem falando primeiro o que é a Quixote Universal, que houve esse convite então para a tradução do capítulo aqui para a língua indígena. Isso, eu acho que a gente podia começar lembrando que nós estamos comemorando os 400 anos da morte, tanto de Shakespeare quanto de Cervantes. E, aliás, hoje à noite, também lembrando, às 19 horas, nós teremos mesa no Anfiteatro Bento Prado Júnior, justamente para falar desses dois grandes escritores e dessa comemoração. Agora, por outro lado, não é? Coincidentemente, e por causa desta comemoração este ano, o professor José Manuel Lucia Merrias me convidou se eu aceitaria coordenar a tradução de alguns capítulos da grande obra Dom Quixote, né, que é bastante conhecida, não é? Uhum. Para algumas línguas indígenas. E conversando com ele, como o prazo era curto, eu propus que nós traduziríamos apenas para uma língua, não é? E graças à presença do João Paulo, que é mestrando do programa de pós-graduação em linguística. E assim foi acontecendo, demoramos alguns meses nessa tradução. Primeiro, por que a língua indígena Inhengatu e como se deu esse processo de tradução? Afinal de contas, não acredito que, por ter demorado alguns meses, não foi algo tão simples de ser feito. Isso, então eu vou falar um pouquinho e depois vou passar a palavra agora para o João Paulo, tá? Então, lembrando também que a obra a ser publicada em dezembro, como já o Daniel falou, ela terá 1000 páginas e que o João traduziu apenas um capítulo, que é a parte 2 da obra, capítulo 61. Os demais capítulos, cada um deles está sendo traduzido para uma língua diferente. Daí esse título, né, Quixote Universal, porque cada capítulo será traduzido, por exemplo, para o polonês, para o húngaro. E o professor José Manuel, outro dia, me lembrou que essa obra agora está sendo traduzida, haverá 140 traduções diferentes, sendo que no meio dessas 140, 40 traduções são em línguas para as quais o Dom Quixote nunca havia antes sido traduzido. Então, dessas 40 línguas novas, não é? Que é uma novidade, que nunca, digamos, estiveram em diálogo com o Dom Quixote, algumas delas são línguas indígenas. No caso do Brasil, apenas temos essa presença do Inhengatu. Então eu costumo dizer assim, como foi outro dia, eu falei numa entrevista, o Inhengatu, ele é tido como língua geral ou língua franca brasileira, né? Então a gente tentou oferecer algo que fosse mais ou menos simbólico ou alegórico ou representativo, porque na verdade nós contamos com cerca de 180 línguas indígenas diferentes no nosso território. E o Inhengatu, no caso, sendo língua geral, tenta representar a presença brasileira enquanto presença indígena nessa grande obra. Agora eu passo a palavra para o João Paulo, que completa. Certo. A língua Inhengatu, pude aprender ela na Universidade de São Paulo com o professor Eduardo Navarro. Depois me aprofundei e pude conhecer a parte da gramática e dicionário. e toda a história social da língua e também pensar também essa história social da língua diferente do que ela é apresentada, né? Uhum. Então, por muito tempo se disse que era uma língua artificial. E hoje, com os conhecimentos da linguística, percebe que é muito difícil se pensar uma língua artificial falada por muitas pessoas, né? Uhum. Então, o Engatu pode ser também uma língua desde sempre falada nesse território, né? E aí dizer que é o território do Brasil, o território da América, também já fica difícil por colocar fronteira. Uhum. Justamente dentro de fronteira, ficaria até inimaginável pensar a tradução de um capítulo para uma língua indígena, né? Uhum. Ficaria inimaginável. Agora, quando se fala em Dom Quixote, no próprio Dom Quixote, ele já dá a margem para se pensar questões inovadoras. Porque ele mesmo já é uma pessoa que demonstra que aquilo que está acontecendo, talvez não está acontecendo porque ele mesmo não está vivendo aquilo. Uhum. Então, por isso, foi possível pensar essa tradução, aceitar o convite, e também, de certa forma, ela se tornou rápida, né? Uhum. Foi um dia somente que pude sentar, né? Como se diz, para poder fazer essa tradução. Depois, uhum, obviamente, a gente parou, pensou, viu se aquilo ia ser bom, né? Se aquilo ia realmente ser fiel. Mas, uhum, fiel a quem? Fiel aos propósitos mesmo do Dom Quixote, que é esse Cervantes. Uhum. E qual a importância da participação do grupo de vocês numa iniciativa como essa, uma iniciativa mundial? Congrega, afinal de contas, tantas línguas, tantos aspectos culturais diferentes numa obra conhecida mundialmente e uma obra emblemática da literatura, uhum, como Dom Quixote. Qual a importância da participação da Universidade Federal de São Carlos e do grupo? Então, evidentemente, nós nos sentimos muito envaidecidos, não é, com esse convite, e é um convite que enaltece, sem dúvida, a Universidade Federal de São Carlos, o Departamento de Letras, o nosso programa de pós-graduação em Linguística, além de que é interessante notar que o momento, né, essa virada, essa entrada do século XXI, é um momento muito propício para a gente falar em diversidade, para a gente falar em multiculturalismo, para a gente falar nessa heterogeneidade linguística presente no Brasil, não é? Cada vez mais a questão indígena brasileira está vindo assim à tona, mas dentro de um crescimento que eu tenho percebido, a gente costuma falar geométrico, né? Ou seja, é muito rápido, de ano a ano, né, a gente se sente no nosso panorama, seja pela mídia, seja pelas conversas, eventos que acontecem, né, que está crescendo bastante, por um lado, o interesse da própria população brasileira na temática e, por outro lado, a autoidentificação de indígenas, né? E também, no nosso caso aqui da Universidade de São Carlos, ao interesse particular, porque sabemos que nós temos aqui o vestibular diferenciado para indígenas, não é? Nós temos estudantes indígenas, acadêmicos indígenas em todos os departamentos, inclusive na própria página da UFSCar, em que foi divulgada essa nossa tradução, também quase que no mesmo dia estava sendo, era divulgada uma outra nota falando do destaque do grande número de inscrições para vestibular indígena, que a cada ano aqui na nossa universidade, ele quase que duplica em relação ao ano anterior. Se não me engano, são 950 inscrições de candidatos ao vestibular indígena neste ano, né? Então, por tudo isso, eu sinto que é importante para a universidade, como eu falei, importante para o nosso departamento, em particular para o nosso grupo de pesquisa, e quanto ao grupo, né, como a universidade, ela começa a ter o ingresso de indígenas em 2008, também a partir desse ano, começa a haver uma demanda para o departamento de letras, para um acompanhamento em relação ao ensino de língua portuguesa. Então, é mais ou menos a partir dessa época que eu também começo a me envolver, seja eu orientei trabalhos de iniciação científica de graduandos indígenas do Departamento de Letras e também do Departamento de Pedagogia. Nós pudemos oferecer vários cursos mesmo de formação para os estudantes ingressantes aqui na universidade, de tal modo que eles pudessem ter, digamos assim, uma ponte para a linguagem acadêmica, não é? Porque a linguagem que se pratica aqui dentro da universidade, o problema não está só no fato da língua portuguesa que pudesse ser, de alguma maneira, desconhecida por indígenas, porque o problema, de fato, não é esse. O principal problema é essa modalidade acadêmica praticada aqui dentro da universidade e para a qual o estudante que está chegando, vindo de aldeias, vindo de lugares distantes do Brasil, ele precisa mesmo de um contato conosco, de aulas, de conversas, né? De modo a se sentir mais inteirado, principalmente nos primeiros momentos, né, em que ele está frequentando nossa universidade. Então é isso, nós fizemos vários trabalhos, tivemos vários caxiris na cuia também, que foram eventos voltados à cultura, à arte indígena. Nesse momento, o escritor Daniel Munduruku, ele também fazia parte de nosso grupo de pesquisa, então nós pudemos juntos realizar vários eventos com essa denominação caxiri na cuia. Fizemos muitas publicações também em torno da temática indígena. Então também creio que foi isso, certamente foi isso, que atraiu a atenção e fez com que viesse esse convite. De modo que eu vejo também o convite como um coroamento de uma série de ações e, claro, como algo que vem no nosso caminho para acrescentar, para nos dar força também, que a gente sabe que a gente quer continuar, que a gente quer cada vez mais desenvolver outras ações como essa, né? Uhum. E o grupo é o Letra, né? Já está há 10 anos também. Isso. De atuação. E não é só essa tradução, né? O grupo ele já tem um histórico. Queria, professora, que a senhora falasse um pouquinho também do histórico do grupo. Isso, então, aqui eu já estava avançando um pouquinho desse histórico. É. Quando inclusive, quem está nos escutando pode ter o acesso ao site do grupo, que é o www.letra. Então, você escreve com dois Es. Né? Letra.fiscar.br, tá? Vou repetir: www.letra.fiscar.br. Você entrando aí, eu acredito que o seu interesse maior, você vai à esquerda na aba Biblioteca. Nessa aba, você vai encontrar uma série de publicações dentro da temática indígena, e inclusive uma narrativa recente que foi publicada no ano passado, escrita por um graduando do curso de letras, que é o Luciano Ariabo Queso, e que se chama Bolorie. É um livro ilustrado, que a gente fala de narrativas indígenas, né? No caso, o Luciano, ele é mato-grossense, ele é de Barra do Bugres, e ele traz ali uma narrativa que é típica da sua aldeia, da sua comunidade, né? Que é a comunidade Umutina, tá? Então, esse é um exemplo, por exemplo, né? Dos trabalhos que a gente desenvolve. No mesmo site, você vai encontrar as três primeiras revistas do Grupo Letra, todas elas com escritas de escritores indígenas, né? Poetas indígenas. Algumas pessoas que nos escutam, eu acredito que já têm familiaridade com o que eu estou falando, outras devem até estranhar, falar poetas indígenas. E aí eu lembro também vocês que estão nos escutando, que há duas semanas eu estive em São Paulo e fiquei também muito feliz de ver a segunda Bienal de Cinema Indígena, tá? E que significa filmes que foram feitos, eles foram mentados, né? Eles foram idealizados e eles foram com artistas indígenas e também com o próprio indígena com a câmera na mão, né? Por isso que eu falo que nós estamos num momento de crescimento de uma série de ações nessa área, e o Grupo de Letra tem muitas publicações que você poderá ter contato. E se por acaso, né? As pessoas também costumam fazer assim, elas acessam o site, muitas vezes elas se interessam por isso ou por aquilo, e aí elas me mandam algum e-mail, né? Que ele também vai encontrar no site o e-mail de contato, pedindo se eu posso enviar tal ou tal publicação, e dentro do possível, e certamente a pessoa mostrando seu interesse e a finalidade para qual ela pode utilizar, a gente costuma mandar também alguns volumes pelo correio. Uhum. Agora o João Paulo talvez queira falar algo. Na verdade, eu até perguntar para o João Paulo qual a expectativa agora para o lançamento do livro, e que você também falasse um pouquinho quais pesquisas ou para que área você se encaminha agora na tua atuação acadêmica. A gente não consegue imaginar qual é a importância dessa obra, né? Acho que mesmo Dom Quixote, né, que é o grande personagem, talvez não imaginaria isso que pode vir a acontecer, né? Eu gostaria de falar algo que vi na parte da tradução, né? Agora a professora Maria Silva é uma pessoa que ela entende, respeita esse tipo de pesquisa, né? Uhum. Como tem dito, dentro de uma academia, então se percebe por uma abertura e não por um fechamento, uma coisa que circula em torno de um centro. mas alguma coisa que venha também é dar valor, porque realmente há valor para outros tipos de conhecimento. Então a tradução, ela realmente, ela também um pouco assim. Uhum. Então, a professora dando essa liberdade, a gente começa a pensar. E começa a pensar em outros tipos de tradução. Por exemplo, agora a gente está fazendo a Vidas Secas, né? Passando ela para o Iengatu. E o que acontece? Acontece que nesse intervalo de tradução, começa a se perceber que dentro da obra de Vidas Secas há um povo indígena, que é um povo indígena do Nordeste, né? É uma categoria da antropologia também, povos indígenas do Nordeste. Então ali a gente começa a perceber isso como um povo que fala, mas não se entende. E não o que a crítica, a tradição da crítica tem dito, que é um povo que não consegue se expressar. Não é bem isso. Né? O narrador, aquele que entra em contato ali pela obra, ele não entende muito como esse povo sobrevive àquela situação. Que na verdade ele não conhece aquela cultura, porque não é a cultura dele. Uhum. Então com a tradução começa a se perceber isso. Que o Iengatu é uma língua hoje falada no Alto Rio Negro. Então vem se juntar os povos do Alto Rio Negro com os povos da Caatinga. Isso por dentro de uma tradução. Então, toda essa geografia que há na tradução, ela é interessante. E tem que se pensar realmente o que ela está dizendo. Um exemplo se deu na tradução desse capítulo do Dom Quixote. O que aconteceu? Aconteceu que Dom Quixote, ele se encontrou com Macunaíma, que é esse personagem que da literatura, né, brasileira. Uhum. Macunaíma. Então ele se encontrou. Então todos conhecem a questão da antropofagia, bastante falada na questão da identidade brasileira, do pensamento na própria literatura e também na antropologia, se fala na antropofagia. Uhum. Né? Então o que aconteceu no encontro dos dois, Macunaíma e Dom Quixote? O Macunaíma, ele fala: ai que preguiça. Então depois ele vai falar pelo ventre do Dom Quixote. Mas se você perceber bem, quando o Macunaíma fala, também é Dom Quixote que está falando. Então, a coisa interessante é que você acaba quebrando mesmo algumas barreiras, né? E não é quebrando as barreiras por vaidade. É porque foi necessário, e também não foi necessário quebrar as barreiras. As barreiras mesmo já não existiam. Uhum. Então, dessa maneira, que tem esse paralelo e acontece tudo isso dentro de uma tradução. E isso é muito interessante, né? Eu tenho um trecho aqui da obra, né? E não sei se poderia à vontade, falar, claro. Ela. Eu já peço desculpa, né? Às vezes tem alguém falante de Iengatu, pode estar ouvindo, e eu vou já dizendo que a pronúncia minha não é muito boa. Assim como também não é muito boa minha pronúncia na língua do meu pai e na língua da minha mãe, que esse português também já não é muito bom. Então, já peço desculpa. Eu vou ler um trecho aqui, né? Dom Quixote, o que acontece? Ele está entrando em Barcelona, né? Mas não essa Barcelona hoje do Messi, não essa Barcelona, a Barcelona mais antiga, né? Mas também é essa Barcelona de hoje. E aí, ali, ele está entrando e parece que está tendo guerra, né? Está tendo batalhas, né? E tem copos, é uma situação de guerra. Só que ele está vendo outras coisas, né? Ele está vendo que aquilo realmente está terminando. Ele vê o fim. Bem que está no começo, mas ele já está vendo o fim. E aí ele entra nesse local e já tem um pessoal esperando ele. Para quem conhece a obra, ele pensa que esse pessoal são grandes guerreiros, né? Mas na verdade são pessoas que estão sendo perseguidas porque fizeram algumas coisas erradas na própria comunidade, né? E aí tem um momento que o pessoal encontra com ele, né? E aí vou ler um parágrafo aqui para o pessoal sentir um pouco do gosto dessa língua, né? A pessoa diz assim: Pura Recica e Anetendá Akiti, Aruabá, Daridaribá, Yacitatabá, Itapinimabá, Panhé Maramunhangara Suyuara, Mamé Suya Suante Piri, Pura Recica, aquele embaçado Dom Quixote de La Mancha, Tinha Ampo Chueira, Maranduá Arena Suí, Umaquemenho Asino Dei Andara, Eré, Chicuica Aoá Chupissala, Umupinho Aoá Sidiramete Penengueli, Putira Bembeu Assara Suyuara. Então aqui ele está dizendo, ele está dando bem-vindas, né, para o Dom Quixote. Ele diz: Dom Quixote, espelho, né, farol, e diz assim: grande guerreiro, né? E aí ele diz: não aquele que falaram antes, né? Ruim. Uhum. E tal, e tal, e tal. Então esse é um pedaço que achei saliente na obra, mas há todos, bem que são três páginas, né? Uhum. Mas há muita coisa interessante quando se passa por Iengatu. Porque a grande pergunta é que se faz: quem ensinou Iengatu para Dom Quixote e esse pessoal de Barcelona? Certo, quem está nos escutando deve ficar intrigado. Como assim? Quem ensinou? Como assim? Encontro do Macunaíma com Dom Quixote, né? Então, o que eu queria também dizer é que nós temos tido cada vez mais muito interesse por uma área emergente, que é a área de estudos de tradução, tá? E acho que você percebeu, por essa fala do João, o quanto a tradução, ela é um lugar de experimentação. E ela própria, a tradução, é um lugar de pesquisa. Quer dizer que traduzindo entre línguas, sejam quais forem essas línguas, quando você faz uma tradução, porque você está traduzindo e você está procurando palavras, estruturas na outra língua, graças a esse experimento, você também conhece melhor a obra de origem. Você passa a enxergar alguns detalhes que antes tinham passado desapercebidos, tá? Então é muito interessante essa área, né, de estudos de tradução, e mais do que se imaginava normalmente, né? Porque se imaginava no sentido do conhecimento de uma língua, por exemplo, uhum, né? Como, aliás, também havia aquela preocupação de dizer, a tradução tem que ser literal, a tradução tem que ser fiel, né? Hoje em dia nós desconfiamos um pouco dessas afirmações. Claro que a tradução tem que ser fiel, mas a nossa pergunta é, o que é fidelidade? Ou como ser fiel, né? Então, para ser fiel, você não vai ser necessariamente literal, tá? Então, aqui é só um pedacinho que eu falo a respeito, para que as pessoas vão percebendo a complexidade da área e o quanto é uma área bastante interessante. Ah, não só a complexidade, mas é extremamente curiosa e interessante, acho que até cativante. Isso. Extremamente cativante por todos esses nuances. E algo que me chamou muito a atenção até é a sonoridade do Inhengatu. Uhum. Ele é quase cantado. Você mesmo, João, falou que a sua pronúncia não é tão boa, mas ele é gostoso de ser ouvido também. Uhum. E ainda traduzido para... falando de uma obra como essa, muito interessante. Muito, muito obrigado pela presença dos dois. Agradeço de verdade. Que entrevista gostosa conversar com vocês sobre esse tema. E coloco a Rádio Fiscar aberta para novas iniciativas e outras pesquisas que venham a serem divulgadas, ou para a gente falar um pouquinho mais depois, com mais tempo, sobre todo esse campo de atuação do grupo e de vocês. Muito obrigada, Daniel. Agradecemos muito mesmo a você, a Rádio Fiscar, pela abertura desse espaço, né? Porque a gente trabalha e a gente quer dar espaço para o conhecimento do trabalho da gente, né? Esse momento de divulgação, que possamos compartilhar com outras pessoas. Então, por isso a gente agradece muito esse espaço que você abriu para nós. Eu também agradeço a oportunidade, fico contente e agradecido de poder estar dentro dessa da Universidade Federal de São Carlos, uma excelente universidade. Tenho gostado bastante, sim. E para quem, reforçando, quem quiser saber um pouquinho mais, www.leetra.fiscar.br, é isso mesmo, é letra com dois S, para quem possa se interessar. Então, no portal da própria universidade, www.fiscar.br, já direciona também lá para o grupo e para todas as informações acerca dessa tradução. Uma boa tarde a todos.